facultado um dia dieta às 4298. 4298, torre 1895. Obrigado. Torre de Salvador, boa noite, azul 4298. Completando ILS, X-ray, está baixado para lá. Azul 4298, tem gente, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste padrão. Continua ajuste padrão, aguardando. Romeu Mike, Delta Bravo, solo 05, libera próxima direita via Eco, solo no 21, no decimal 9. Azul 4298, trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 1 no 9. Tá baixado, travado, nível pouso. Estão no 0 azul 4298. Seródromo. Meia, chama Recife 2545, alterno 2685, 1096. 2545, 2685, gol no 096. Do 4298 no solo 08, direita 1219, o solo. Nada. Solo, boa noite, azul. 298, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03. Alfa e Juliette para o 03. Subida da Aracaju no 90 via Golf 677. Subida Puca, transição a Aracaju. Primeira curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10. 5597 é o código. 1198 é o controle. Puxa, finalmente. Utilizado táxi Lima, Mike Quebec. Na Quebec, chame torre em 1895 para o cruzamento da 1735. Mike Delta Bravo, reautorizado, está autorizado direto o Pátio 5. Está presente, já está autorizado o cruzamento da pista. Me chame lá no Pátio 5. No boa, desce para 4.000 pés, 1.013 na escada bom. Boa, desce na via chegada. Confirmando, dá presente, vou ITAP, desce até o 050, ITAP 050, 3305. noite. 3305, desce para 2003, 2013, autorizado LS, reporte estabilizado, está 3305. 2003, autorizado LS, chamada estabilizado, está 3305. Ground, Russian Air 6313, Formation Victor, clear to Guarulhos. Russian Air 6313, clear to Guarulhos, flight level 360, via Upper Zulu 16, until Bravo Hotel Zulu VOR, after direct to Trivi position, after Papa Charlie Lima. And departure from runway 10, right turn, dial departure, and after dial, direct to Leda, after Leda, direct to Bridge, Departure frequency 119 decimal 8 and the escort hold 5531. 260 to São Paulo, Guarulhos. Take off from runway 10, right turn. Sahel, Lido Bridge, Unifly Zulu 16. Bravo Hotel Zulu, Tweezy, Papa Charlie Lima. Polo Control 19.8. Power Sound 31 is the transponder. It's correct, sir. And report for push and start on gate 5, Ocean X 6313. Call it back for pushback and setup. 6313. 5591, 10 para 2000, autorizado LS 1013. 2013, autorizado ILS 5591. Estabilizado, tá, 3305. Chama a torre agora, 11895, tá, 3305. 1895, obrigado. Torre Salvador, tá, 3305, boa noite. 305, cheque o trem, livre pouso, uma centena, 119. Ok, livre pouso, baixou e travou, tá 3305. estabilizado com campo à vista 3559. 91 chama a torre 118-95. 2-9-5-5-5-9-1, graças, senhor, até daqui a pouco. Até mais. Torre Salvador, boa noite, a trip 5591, estabilizado na final a 1.5 metros de escala. Ciente, aguarde autorização de pouso, cheque baixado e travado. Aguardando autorização, informaremos 5591. .3305 no solo 29, libera a direita, solo 121 decimal 9. Direita 219, certo, 3305. Gente, tá 3305, prossiga o táxi Alfa Juliette, o gate ao meia dúzia. Alfa Juliette, boa noite, 1888, desce para 3000 pés na chegada Bonf, ajuste no 013. Mantenha a chegada Bonf, 1888. Autorizado, chama para o táxi, 352 no meio. E o trip? No solo 33, libera direita, solo 1219, trip 5591. Próxima direita, 1219, 5591, graças. Tripe 5591. Tá livre o táxi via Alfa e Kilo. É, fico posicionado na taxiway Kilo, guardando a aeronave da companhia que vai iniciar o pushback. Pushback autorizado aí no Pacha 3. Assim, está na taxiway Kilo, aguardará o pushback da aeronave da companhia 559. O trip 5216 é o solo? É, a posição dela foi modificada agora, era isso que eu ia lhe informar o colega. Mantenha a posição, se tiver condições acione na posição e aguarde o push, o trip 5216. Trip 5591, prossiga agora para a posição 04 do pátio 3, tá livre o táxi. Livre o táxi para 4559. E o 5216 da Trip, assim que o ATR da companhia parquear ao seu lado, sua direita, tá livre, puxa acionamento e chame táxi. Tá autorizado, chame táxi, trip 5216. O 4298-7, boa noite, está autorizado Petrolina, o nível 300, via Upezulu 20 até o destino, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, a transição é Flock, o controle 19, decimal 8, o transponder é o 5536. Na escuta, desce para 4 mil pés com 1.013. Correto, e o azul 4298, o solo está ciente. Zero na via, chegada Mari, desce até o nível 050. E o 5972, voa posição bom, 5972. Controle, o 246 está precisado. 246, chama a torre, 11895. 1895, Bono 246. Bono 888, completa a chegada bom, 2000 pés, 63 autorizado LS. Tchê, 7, o trip 5216, tá livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal e Índia, no ponto de espera da 10, 1895, a torre, boa viagem. Pátio. Meia. Bono 246, chame passando o cimbro, ponto bem embaixo travado. Afirmou, baixar travado no 0, final no 0, Bono 246. Gol no 246. Afirmo, final no 0, baixar travar. Autorizado pouso, 110 graus no 29. Gol no 246. Livre pouso no 0, gol no 246. 50050. Ponto de espera. Deixa até o 0620, o número 70. Deixa até o 060. Número 3. Não ligou 888, pode aprovar o Interferra? Negativo, manter chegado. Cinco, dois, um, meia, linha, mantém um, zero. Solta Salvador, é grupo 5393, ciente da Victor. 5393, boa noite, está autorizado João Pessoa, nível 190, via Golf 677, até o destino. Decolagem da 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, a transição Caju, controle 119.8 e o transponder 5534. Autorizado, então, João Pessoa, 190, via Golf 677, até o destino, decolada 1-0 com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 5534 é o transponder e 198 é o controle, trip 5393. Ok, o trip 5393, a saída é Puca, Papá e uniforme Charlie Alpha. Puca, transição Caju, correto, sir. Afirmativo, chame para o push acionamento no pátio 3. Chamaremos 5393. Bônus 246, mantém a posição antes da Juliette. Prossiga o táxi pela Alfa. Aos 4-5, chama o controle. Trip 5-2 no meio. Chamará. Qual a frequência do controle? 1-9-8. Tá, V4. Tropa 084, boa noite. Standby clearance to Madrid. Reduz velocidade para 230 mais. 4235, reduz velocidade para 230 mais. Eu gol 1246, eu sigo para o gate 02, seria Juliette. Vigilância, sobe 190. 190, a PUC, é trip 5206. Bono 888, completa com a torre agora 11895. 1895, 888. 5972, reduz para 200 mais. Torres a descida 2000 para 970. 970, 2003 autorizado, LS 1013. 2000 com 1013, 970. Europa 084, is clear to destination, Madrid, flight level 370, via Apezulu 10, until November Tango Lima VOR, after in accordance flight plan route. Departure from runway 10, left turn, the PUCA departure, ZIPA transition. Departure frequency 119.8 and the squawk hold 5533, Europa 084. Europa 084, the transponder code is 55 and 33, 5533. Correct, report for push and start on stand 10, Europa 084. E o 5972, retor sequenciamento, mantenha pro limite localizador. Mantenha pro limitado pelo localizador, 5972. Ah, tranquilo, 4000. O trip 52 no meio, poderia ir pro de Aracaju? Aguarda Aracaju, 52 no meio. Guarda. 172 desconsidera a instrução anterior, autorizado após pelo Guarduna, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, livre LS 5972. Localizador estabilizado 970. Completa final torre 118, 95, 970. 18, 95, 970, boa. Boa. Para 2 mil pés, 5972. Afirmo, livre aliança. Ocean X 6313, clear for push and start, report for taxi. Roger, back for taxi. Visual. Boa noite, chame passando Simbra. Semana, 970. 1888 no solo 50, libera a direita, solo 1219. 209 à direita, 1888. Curva agora à esquerda, voa na proa 200, limite localizador. Desce para 3 mil pés com 1013. 3 mil, esquerda para 200, limite localizador. Boa noite, livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamará antes da Juliette, no 888. 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. Sando Índia Serra, baixar travado 1970, gol. O trem livre pouso 090 graus 109, voo 1970. Trem baixar travado, livre pouso na 10 para 1970. Chané 6224, sem identificação. Localizador 5972 completa a final, chama a torre 118 95. Boa noite, 6224, voa posição Mari da presente, Mari desce até o 50. 50. Rio 5972, chame passando Simbra. Zero limite localizador, redução de velocidade para 200 nós, desce para 4.013. 0 no 0, desce para 4.013, 200 nós, hoje está mantendo. Pro 4, com 888. Desce até o 050. Para 2013. 2013. 5 esquerda na proa 160, reduz para velocidade de aproximação, autorizado LS 4235. Controle. Prossiga. Esquerda, agora por 120, autorizado LS, desce para 2000. Esquerda, 120, autorizado, desce para 2000. Gol 1170, reassume na Prodiduna, desce para 2000, autorizado LS. Prodiduna 2000, autorizado LS 1170. Alfa, e mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 1170. Caju? 6313, ready for taxi 1, 4, 2, on board, 5 hours, Galeão. Roger, Chinese 6313, clear taxi ahead via apron and India. On loading point, contact tower on 118.95 and good flight, sir. Apron, India, 1895 on Holy Shark, 6313. Azul 4235, completa final, torre 118.95. 1895 a torre, exatamente. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 4235, a uma milha de Sindra. Boa noite, continua a aproximação, número 2, sua frente um Boeing 727-200 da Rio. Chame, passando o marcador médio, Azul 4235. Ok, chamará. Outro 298, temos tráfego que vai cruzar o pátio e mais alguns instantes. ADL 5972. 5972, pouso livre. Torre 5972. E repouso. E repouso, confiar. 1170, 2000 pés, autorizado LS e 13, completa final para correr 118.95, 1170. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. 1723, extra 2000 pés, ajuste no 013, autorizado aliás. 57, libere a direita, solo 121, decimal 9. Ponto 235, pista livre, vento 090 graus, 109. Livre pouso, está embaixo travado, azul 4235. De tráfego Recife, pronto para a cópia. Fecha, está 3305, aguarde um minuto, cópia. Quase. Eu 5972, está livre o táxi para o baixo 3, Alfa e Kilo. É o número 5 na aproximação, Xanão número 3. Zero 084, we're ready to taxi. Okay, Europa 084, clear taxi via apron 1 and taxiway India. On loading point, contact tower 118.95. Roger, via apron 1, then India, and at the holding point, tower 118.95. Europa 084. O gol no 970, após o Europa, já livre o taxi para o gate 7. Roger, Europa 07, gol 970. Holding short. Recife, está autorizado o nível 330. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju e após direto Recife. O controle 119.8, transponder 5542. Está 3305, aprovado o Recife, nível 330, decolada 10 à esquerda, busca Caju, após direto Recife, controle de saída 119, décima 8, transponder 5542, TAM 3305, gate 612. Correto, TAM 3305, chame para o push e acionamento. Controlador azul. Azul 4235, livre táxi, Alfa e Juliette. O gate é o 09. 5 reduz velocidade para 200 nós. Desce para 4 mil pés, 1.013. Para 4 mil pés, 1.013. Xané 6224, livre das restrições em ITAP, desce para 3 mil pés, 1.013. 3 mil. É 6313, a linha mantém 1.0. Aeronave, mantém 6313. No solo 01, libere a direita, solo 219. Direita 219, boa noite. Pro 150, estabilizado no localizador 273. 723. Ah, 150, bom marido, 723. Paulo Salvador, boa noite, gol 970, livrando a escuta. Gol 970. Direto, livro táxi, Alfa e Juliette, gate 08. Alfa e Juliette 08, 970. Zero, wind 100 degrees, 109. There's a takeoff runway 106313. Sério 2224, vento sequenciamento esquerda para o norte, limite localizador. Esquerda para o norte, limite localizador, passando 2224, descendo para 5000.